E aí, beleza? Aí. Não, peraí, eu já tava começando, cara. Faz silêncio aí. Tá. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, você tá ouvindo o GugaCast e esse é o GugaCast Mid-Season. E eu estou aqui com o Alexandre Maron. Olá, eu sou o Alexandre Maron. Sem falar olá, Braincasters. Ou olá, então, Braincasters! Ou então olá, GugaCasters. Olá, GugaCasters! Então, antes da gente começar a falar sobre o Zing, Alexandre, que é o que a gente vai conversar aqui, a gente vai falar aqui sobre o seu podcast, eu vou falar sobre a nossa campanha do Apoia-se. Pelo seguinte, GugaCast foi um podcast criado pra ter apenas uma temporada. Eu ia contar umas histórias que eu queria contar e tal, ia morrer. Uhum. Mas foi muito legal fazer, deu muito certo e tudo mais, só que a gente precisava de assinantes. Então a gente fez uma campanha no Apoia-se, apoia.se/GugaCast, e você pode entrar lá e ser um assinante do GugaCast, sacou? Tá. Tem três faixas de contribuição, tem três níveis de assinaturas, tipo classe econômica, classe business e classe top de linha. É tipo isso, tá? Então, assim, com R$5 por mês, você pode contribuir com R$5 por mês e você ganha, sabe o quê? Você ganha um obrigado. A gente fala um obrigado geral. Obrigado. É, pô, um obrigado geral todo episódio. Geral, assim, tipo, valeu aí, galera. Tipo, esse que. E esse, inclusive, foi o que valeu. Esse é o obrigado dessa semana, tá bom? Quando você contribui com R$10, além desse obrigado geral que você recebe toda semana, você vai ter um obrigado especial no último episódio da temporada, onde a gente vai falar o seu nome de um jeito bem legal. A gente não sabe ainda qual é o jeito bem legal, então a gente tá realmente prometendo alguma coisa que a gente não sabe como vai cumprir, mas a gente vai dar um jeito. Ih, cara, a galera vai querer que você chame o Higino. Pois é, isso ia ser uma solução muito fácil, né? Bom, e aí tem o seguinte, com R$15, aí é que a parada fica séria. Com R$15 você pode participar do nosso grupo secreto no Facebook. E lá, cara, lá a mágica acontece. A gente interage todos os dias, a gente conversa com todo mundo, a gente vai escolher alguns participantes de lá do grupo pra participar do episódio com a gente. Mas o principal, você tem conteúdos extras exclusivos todos os dias. Todo dia? Todo dia, é. Não agora, porque a gente tá no mid-season, mas quando a segunda temporada começar, que tá chegando aí, todo dia vai ter conteúdo extra lá. Entendeu? Caraca, Guga, todos os dias? Como você vai conseguir fazer isso, Guga? Cara, eu não sei. Tem um cara aí, Caio Corraine, conhece? Ah, tá. Caio Corraine é um cara muito legal. É, ele vai se virar. Esse é o problema dele. Mas, então é o seguinte. Vai lá no GugaCast, apoia.se/GugaCast, faz sua assinatura e vem pra dentro dessa bolha que é muito legal. Maneiro, maneiro. Beleza? Galera, eu apoio também, viu? Ah, quer dizer, não apoio não, que eu não paguei nada. Mas eu apoio você apoiar, pronto. Isso aí. Isso. Alexandre, me conta sobre o Zing, cara. O Zing tá naquele período bissexto dele ou tá saindo sempre? Não, o seguinte, vai. O Zing é um projeto pessoal meu. Eu sempre gostei de fazer podcast. Eu e o Cris Dias somos pioneirões, né? A gente fez o Radar Pop mais de 10 anos atrás. A gente inspirou um monte de podcaster brasileiro a fazer podcast. A gente fazia bem roots mesmo, tipo, gravando lá com aquela qualidade tosca bem lá atrás. Uhum. Então eu sempre fiz podcast meio que esporadicamente, enquanto eu não estava mais fazendo podcast regularmente. Aí fiz vários episódios, participei de vários episódios do Braincast e tal. Uhum. E aí teve um momento que deu aquela vontade, cara, eu tava com vontade de fazer meu podcast de novo, né? E aí eu queria fazer alguma coisa, eu queria falar de cultura pop, mas eu não tava com saco de falar de cultura pop, do jeito que todo mundo fala de cultura pop, que é legal pra caramba também, e dá vontade de falar desse jeito também, que é aquela coisa da resenha, né, de chegar e falar assim, então, essa semana estreou tal coisa, e falar daquela coisa que estreou naquela semana. Sei. Eu queria falar de cultura pop como a gente fala de coisa séria, assim, eu queria pegar e analisar, e virar de cabeça pra baixo, entendeu? Tipo assim, girar e olhar de outro ângulo, e ficar tratando como se fosse uma coisa muito, muito complexa, porque na verdade é complexo. A cultura pop, ela não acontece no vácuo, né? Ela é resultado dos nossos anseios, das nossas vontades, das nossas interações, uma série de coisas. E também, né, da nossa interação com toda essa, com a rede social, com todas essas coisas. E eu queria falar disso. É por isso que você fala, então, que é uma conversa profunda sobre um assunto. Sobre assuntos, isso. E queria também trazer vozes novas, legais, de pessoas que eu curtia. Então, primeiro, eu trouxe a Luciana trabalhou comigo, jornalista, divertida, espirituosa, e que não me respeita, chutava minha canela o tempo todo, é mais nova do que eu. Assim como todos nós, embora, né? Trabalhou comigo, eu fui chefe dela e tal, e ela sempre chutou minha canela, sempre foi rebelde e tal. Falei, cara, ela vai ser uma ótima co-apresentadora e ela vai ficar me zoando o tempo todo, então vai ser uma ótima parceira. Aí a Luciana foi ter neném, e a aventura da maternidade, resolveu parar e curtir as coisas dela um tempo, e aí eu chamei outra pessoa que eu conheci, que eu achei mega divertida, que eu achei que ia ficar muito legal, que foi a Leiloca, e aí, cara, deu super certo também. É, a Leila é muito engraçada. Agora, quando que vai ter de novo o Zing? Porque a gente tá sem Zing desde dezembro, cara. É, pois é, a gente parou o Zing em dezembro, tá? O que aconteceu foi o seguinte, o Zing parou em dezembro, nesse meio tempo, o que aconteceu? Leila tá toda enrolada lá em São Paulo e eu me mudei pro Rio de Janeiro. Eu tô passando a semana no Rio de Janeiro, só vou pro São Paulo no final de semana. Você é aquele então, tipo de carioca que tem que voltar pro Rio de Janeiro, é isso? É, não, pelo contrário. Não, nunca fiz a menor questão de voltar a morar no Rio, mas eu fui envolvido num projeto muito, muito, muito maneiro. E eu não podia não fazer, e aí eu vim pro Rio de Janeiro, tô trabalhando no Rio durante a semana, de segunda a sexta. Sexta-feira eu volto correndo pra minha casinha, pros meus amores, que é a minha mulher e meus cachorros. E aí, assim, tá muito difícil de encontrar um tempo pra gravar com a Leila. E a gente vai dar um jeito, a gente vai achar uma forma agora de gravar, mas eventualmente vai ter que ser por Skype. E aí é engraçado, porque fecha um ciclo, né? Eu volto ao jeito que era o Radar Pop lá atrás, que eu gravava com o Cris, ele no Rio, eu em São Paulo, ele sabe lá onde, eu em algum outro lugar. A gente sempre gravava em cidades diferentes, mas eu vou ver agora como é que a gente vai fazer. Mas não vai parar, não. É um hiato forçado aí pela logística e pelo fato de que eu tô enrolado mesmo. E a vida tá meio enrolada, mas não vai parar, não. Agora, enquanto isso tá acontecendo, eu tô cultivando outros podcasts nos bastidores. Eu tô produzindo podcasts de outras pessoas. Já lançamos um podcast duas semanas atrás, que é o Popzera. Uhum. Tá indo pro terceiro episódio essa semana. Popzera. Não. É do pessoal do Segundo Caderno do Globo. Uhum. Então eles estão aprendendo a fazer podcast, estão curtindo. Eles não tinham feito, né? Alguns. É um grupo super heterogêneo, de pessoas bem interessantes e tal. E começaram a fazer e já estão assim, meio que pegando jeito já. Bem legal, assim. E vai sair mais um monte de coisa legal. Porque tem gente muito talentosa lá, né? Então as ideias que estão vindo são muito loucas, cara. Tem muita coisa maneira pra ser feito lá. Eu, mesmo que eu não esteja fazendo o Zing, eu vou estar incitando a galera lá a fazer um monte de coisa legal de uma maneira ou de outra. Então eu vou estar fazendo podcast de um jeito ou de outro. Legal, cara. Então, assim, a gente já tá apresentando dois podcasts. Popzera, que eu mesmo nunca ouvi, mas se você está por trás, eu assino embaixo. Dei uma ótima oportunidade para uma maranada aqui, você deixou passar, hein? Mas beleza. E também o próprio Zing. Me fala, cara, são 50 episódios do Zing. A gente vai mostrar aqui o episódio número 40. Qual é o seu episódio preferido? Tem um? Bom, é assim, eu não tenho um filho preferido, mentira. Eu tenho um carinho especial pro episódio que eu fiz com a Lu sobre transexuais, que a gente entrevistou algumas pessoas, contou as histórias, e foi muito legal. Eu tenho um carinho especial por esse episódio, assim. Deu um trabalho enorme, porque inclusive eu já tava com o editor, eu já tinha uma pessoa editando os episódios pra mim, e eu achei esse episódio tão complicado que eu editei o episódio eu mesmo, e ficou pior por isso, né? Mas é porque eu não sabia, naquele momento eu não sabia nem como passar o episódio pra outra pessoa editar. Então eu tive que pegar e editar. E obviamente demorou o dobro do tempo pra terminar, de finalizar o episódio. Mas ficou muito legal, assim. As histórias eram boas, os personagens eram bons. Ficou muito legal. Mas é meio mamilos, assim? Tipo, ele é meio tenso e... Ou ele é engraçado? Tenso. É light. Então, a gente conversa um pouco sobre o assunto. Fala do Transparent, que é um seriado da Amazon. Assistia. E dali puxa as histórias de algumas pessoas, falando das experiências delas e mostrando como uma série pode tratar de um assunto sério e tal. E aí conta algumas histórias, foi falar com um terapeuta, foi falar com pessoas que passaram pela experiência, né, de fazer a mudança e tal. Foi bem legal, foi muito legal mesmo. E eu aprendi um monte de coisa. Abri minha cabeça, aprendi um monte de coisa. Né? Legal, cara, porque esse tipo de assunto é sempre tão baixo astral, né, cara? E por mais que, é claro que minorias como essa sempre sofrem muitas coisas, mas deve ter histórias legais e interessantes, divertidas, etc. Legal isso. Legal. Qual é o número desse episódio? Vou escutar. Esse episódio é o 11. Tá. É o 10B. É o 10, parte 2. Entendi. Tá bom, cara. Nesse episódio que a gente vai mostrar aqui, que é o episódio 40, eu escolhi porque foi o episódio que eu participei. E a gente falou sobre o que fim levou o blog. E, cara, isso é uma maronada com a obscura música dos anos 80, que fim levou o Robin? Óbvio que é uma... na verdade, é usando a sonoridade da frase, né? Que fim levou o blog... Que fim levou o blog, é claro. Óbvio. Porque eu lembro quando eu gravei esse... Você achou que eu não ia cantar, né? Eu honestamente achei que você não ia lembrar que música era essa. Caio, toca pra gente, por favor, 10 segundos de Que Fim Levou o Robin. Quando a gente gravou e saiu, eu fiquei com essa música uma semana na cabeça e agora eu vou ficar de novo. Ai, ai. Mas então, pois é. Eu ouvi o episódio de novo hoje, antes da gente gravar, e foi legal, cara, porque eu acabo contando um pouco da minha história de como eu me envolvi no mundo dos blogs. Você também. Eu acabei falando de alguns blogs preferidos meus lá, o Coca na Boa, o Viagem na Viagem. Foi muito bacana fazer esse episódio, cara, e vai ser muito legal mostrar ele agora pra audiência do GugaCast. Isso aí. Então, eu recomendo... Eu acho, inclusive, sendo o episódio do Zing, esse podcast maravilhoso, só podia ser mais um incrível episódio desse grande podcast que é o Zing. Tem um apresentador brilhante. Pois é, mas o triste, a única coisa triste desse episódio aqui é que eu tava lá substituindo a Leila. E eu não tava lá junto com a Leila. É, que teria sido muito mais legal. É, faltou a Leila. Então eu recomendo que você ouve agora o Zing número 40, que a gente apresenta pra vocês. Mas vai lá na timeline do Zing, assina o podcast e ouve os episódios com a Luciana e com a Leila também, que são muito legais. A Leila vai estar com a gente na segunda temporada do GugaCast. Ela já prometeu. Você não gravou ainda, não? Não, ela vem contar uma história. Mano, eu tô imaginando que história a Leila vai contar, minha Nossa Senhora da Querupita. Tô até com medo. Ela tem uma história maneiríssima aí, mas é surpresa. Deve ser de passar mal, com certeza. Certamente. de rir, passar mal de rir. É isso, cara. Obrigado por você apresentar o Zing aqui pra nossa audiência. E a gente se vê por aí. Adeus. Beleza. Falou. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Duas semanas sem a Leila, gente. Duas semanas sem a Leila. Aí o que eu fiz? Eu tô trazendo convidados super especiais. E hoje eu estou trazendo meu amigo querido, Guga Mafra. E aí, beleza? Isso aí, Guga Mafra. Tá fora do país aí, por aí, né? Viajando pra lá e pra cá. É, vivendo essa vida, né? É, pois é, trabalhando muito. Muito. Então eu aproveitei que o Guga tá aqui trabalhando pra variar. Uhum. Arranquei o Guga lá do trabalho tarde. É, né? Não hoje, né? Porque hoje eu passei o dia no hospital. Beleza. Mas não tava programado, né? Normalmente você estaria trabalhando, né? É verdade. Então, até quando a gente combinou, você falou assim, cara, tô ferrado, eu vou sair tarde, não sei o quê. É, pois é. Então, aí eu enchi o saco do Guga, falei, Guga, você tá aqui essa semana, vamos lá. Então, pra matar a saudade também, eu também não tenho gravado Braincast, também tô super enrolado e assim por diante. Então, assim... Guga está aqui comigo, meu querido amigo Guga. Estamos nessa série aqui de ter convidados super especiais, que eu quero ter mais vezes, né? Eu quero ter convidados especiais, mas quero que não seja tão especial ter convidados especiais, você me entende? Eu entendo, até porque nenhum convidado é tão especial quanto a Leila. Verdade. Leila faz falta. Muita. Rapidamente eu já estou sentindo uma falta da Leila gigantesca, impressionante, né? Eu também. Ela sequestrou nossos corações. Totalmente. Pois é. Já tinha um monte de comentário fazendo declarações de amor. Ah, eu quero a Leila e tal, não sei o quê. É, eu assino embaixo. Eu também quero. Pois é. E... quando ela volta, tem uma previsão? Não, é assim, vamos lá. Ela tá renegociando o contrato? Coisa assim. Salvo algum contratempo, ela volta semana que vem. Só okay. que a gente tá com problema de agenda semana que vem, porque eu viajo semana que vem também. Então, entendi. Semana que vem, querido ouvinte do Zing, corremos o risco, muito provavelmente a gente vai ter um hiato, porque a gente tá num momento sabia. Que... ela vai chegar e eu vou estar viajando. Isso é um programa bissexto. Nada disso. Eu não furo o programa há muito tempo. A gente, não, quando a gente parou, a gente parou. Não é que fica pulando assim. Entendi. Mas enfim, eu queria trazer o Guga aqui. E o Guga, sendo nos bastidores ou participando... né, o Guga, a gente, você ouvinte aí conhece o Guga nos podcasts e podcast do, no Jovem Nerd, no Braincast, mais um monte de lugar. Ou então, pela assim, vida. E pela vida, pois é. Mas o Guga tem um trabalho também de bastidores e tal, muito grande com blogs há muitos e muitos anos, tipo assim. Né, tipo, você viu eles nascerem como consumidor, depois você ajudou vários desses blogs a fazerem a transição ali de sites ali, de blogs, né, de simples blogs, para irem se tornando sites mais profissionais ou até marcas, como é que a gente fala hoje, né, multimídia, multiplataforma, multicanal, multitudo e tal, não sei o que. É, e a gente faz isso até hoje, a Bubox FTPI, que é a empresa na qual eu trabalho, a gente tem um princípio muito forte de auxiliar blogs e promover monetização de blogs, isso rola bastante. A minha curiosidade um pouco nisso, e assim, o recorte do Zing sempre é um pouco assim, a gente fala do mundo profissional das coisas, mas eu acho que um recorte muito importante, que me é caro, ficou bonita essa frase, que me é caro, é a ideia das pessoas comuns e como elas interagem com mídia digital, né? Porque elas fazem as coisas. Eu acho que o blog, durante muito tempo, ele foi um símbolo de como as pessoas comuns podiam se tornar... Talvez ele seja a primeira referência, né? Porque isso. Até hoje veículos de comunicação chamam o Twitter de microblog. É. E não tem nada a ver, mas é porque a referência de, então tem um cara comum aqui postando conteúdo, isso é um blog. Isso. E então o termo blog acaba que pra gente muitas vezes se trata de uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo ou de um formato específico onde a notícia mais recente tá em cima da outra. Acho que pro mundo em geral... ele tá ligado a isso, né? Pessoas comuns postando o próprio conteúdo. É, o termo blog vem, na verdade, de weblog, que era uma espécie de diário na rede, né? E aí foi, como tudo na vida, assim como você fala, assim como Voz Me Ser virou você, weblog virou blog. Virou blog, né? E aí tem alguns casos interessantes que ajudaram, que, por exemplo, uma empresa que foi extremamente importante para isso acontecer foi o Blogger. Que era do Yves, que depois foi fazer o Twitter, né? O Yves saiu do blog, foi tentar fazer podcast, cedo demais, que ele lançou o Audio, né? Depois ele fez o Twitter e assim por diante, e depois foi fazer Medium e tal. Mas o Blogger, que é uma ferramenta, foi uma ferramenta que foi importantíssima para popularizar esse produto, né? E até hoje... boa parte de sites que não se identificam mais como blogs, ou talvez nunca tenham se identificado como blogs, utilizam sistemas como esse, utilizam o WordPress, ou o MobileType, ou até em alguns casos o próprio Blogger, como a sua ferramenta de gerenciamento de conteúdo. Isso. Porque a grande genialidade do blog no começo era essa, ele criou um jeito muito fácil de você criar conteúdo sequencial na rede. É, porque antes do blog, vamos lá, é assim... Deixa eu te contar uma história minha. Fala. Uma história minha sobre blogs. Que eu acho que é muito... emblemática. Muito emblemática, exato. E eu acho que muitas empresas e muitas pessoas devem ter passado por isso. Quando eu estava me formando na faculdade, eu tive a ideia... Semana passada? Eu tive a ideia de fazer... eu queria fazer do meu TCC um site que eu fosse monetizar depois, que fosse se tornar uma empresa depois. E eu queria fazer um site sobre guitarras, porque eu gosto muito de guitarras. Eu nem sou um bom guitarrista, mas eu gosto muito de falar sobre guitarras. Chegou aqui e ficou de olho na minha guitarrinha do Guitar Hero, né? Sim, eu gosto muito de Guitar Hero também. E aí eu queria fazer um site sobre guitarras porque eu entendia que existiam duas revistas de guitarra no Brasil, que era a Guitar Player e a Cover Guitarra. E eu entendia que tinha espaço para mais coisas legais. E aí eu pensei, vou fazer um blog sobre guitarras. E eu fiz, e ele se chamava superguitarra.com.br. Se duvidar, ainda existe. Ainda tá no ar, sei lá. E eu criei esse, a princípio, blog. E pensei, não, mas eu quero que ele seja mais, eu quero que ele seja um veículo de comunicação respeitável, então ele não pode ser um blog. Isso foi o que impediu ele de realmente viver, porque eu não dava conta. Ao invés de eu simplesmente fazer o que eu deveria ter feito, que era simplesmente escrever conteúdo sobre guitarra e postar lá, eu quis criar um site com várias sessões, tem a sessão de entrevistas, sessão de notícias, review de equipamento, não sei o que, igual uma revista. E quis fazer isso dessa maneira e criar uma periodicidade de cada uma das sessões. E que se tornou inviável porque eu não dava conta de fazer isso na época. Não dava conta sozinho, não consegui juntar pessoas suficientes pra fazer. Embora eu tenha feito algumas coisas bem legais. Eu entrevistei o Marty Friedman, que é um guitarrista do Megadeth. Eu entrevistei o Stanley Jordan, que é um puta guitarrista de jazz. Eu entrevistei uma das coisas mais legais que eu já fiz. Entrevistei o cara que foi o fundador da Dolphin, que era uma fábrica brasileira de instrumentos dos anos 80, a história do cara é uma loucura. Foi legal até, mas se eu tivesse feito isso só como um blog, vai ter um blog aqui de guitarra, eu escrevo essas coisas e posto. Um post de cada vez, um post de cada vez teria sido, certamente teria sido algo que poderia ter ido pra frente. E por eu ter menosprezado isso e querido fazer algo mais alinhado aos standards da indústria, o negócio não foi pra frente, não existiu. Você, aquela história, né, de pegar uma mídia completamente nova e tentar aplicar ela à lógica de um outro tipo de produto que funcionava de outra maneira, num outro meio. Não, tinha alguns sites que eram assim, que funcionavam assim, mas... Mas olha só, esses sites eram assim por quê? Porque são empresas que vieram de empresas... Geralmente elas... Ainda mais naquela época, quando foi isso? 1990 e... Foi em 2003... 2003, tá 2003, bom. 2003, então, você é jovem. É. Mas pensa bem, a maior parte desses casos são o quê? São empresas que ou faziam revista, ou faziam, e aí criam um site. E aí, geralmente, quando cria o site, faz exatamente isso que você tá falando. Uh-huh. Ah, tem que ter sessão, organização, tem que ter sub-homes e não sei o que, não sei o que lá. E aí complica o que é simples demais, pra caramba, né? As pessoas... Porque, assim, uma coisa é você começar a construir seu conteúdo, né? E aí, depois que você postou 3 mil posts, você fala assim, pô, tá na hora de eu dar uma organizada. Que a gente viu muita coisa acontecer, assim. Aí você volta atrás, se você ou você vai taguear, então, ou você, se você tagueou direitinho, é hora de você falar assim, peraí, deixa eu ver o que, é que eu tenho aqui. Ah, legal, dá pra eu pegar aqui e criar 3 subdivisões aqui, 3 filtros, pras pessoas, e assim, mas não. Aí quando você parte dessa lógica formal das publicações tradicionais, aí lá vai você querer colocar 17 subdivisões e subhomes e não sei o que. Sei lá. E por que eu falei que essa história é emblemática? Essa história é completamente irrelevante, porque afinal você acha que nunca existiu e tal. Mas ela é bastante emblemática porque isso aconteceu com muitas pessoas ao longo de muito tempo. E as pessoas que não fizeram isso, as pessoas que assumiram a simplicidade e a característica pessoal, a característica mais... Eu tô tentando achar uma palavra que não seja pejorativa. A característica mais simplória do blog, essas pessoas foram pra frente. Espartana. E aí a gente tem muitos exemplos da época, pessoas da época que foram blogs que viraram algo grande depois. Tinha um blog do Noblar, que, diferenças políticas à parte, cara que era diretor de jornalismo de um grande jornal e virou blogueiro. E isso foi algo bom, não ruim, na carreira dele e no conteúdo que ele colocava lá. Outro cara que é brilhante, assim, de quem eu sou fã, tipo, fã de pedir autógrafo, que é o Ricardo Freire, do Viagem na Viagem. Viagem na Viagem. E ele, a história dele é essa aí que você contou, fez um blog no, de qualquer jeito, sem, não tinha nem URL personalizada, e aí depois de um tempo ficou uma bagunça, e ele mudou para outro sistema, mas não levou o conteúdo, o sistema dele ficou... Então ele ficou com o site funcionando, ele criou um Viagem na Viagem 2. E é assim até hoje. Você entra lá no site dele, deve ter tem um histórico que conta assim, ó, tem um conteúdo aqui, tem outro ali. E ficou por isso mesmo. E isso é maravilhoso, isso é legal. Sabe, coisa que lá atrás a gente... Eu não sei, talvez por eu ter estudado jornalismo, ter uma ideia mais quadradinha das coisas... Você vê o quanto isso é importante, o quanto esse crescimento do cara foi orgânico, a importância dele foi orgânica. E outra, nesse caso específico, o que vale é o agora. Porque de que adianta o conteúdo do Rick Freire falando de uma viagem pra Turquia em 2005? Mudou Turquia em 2005 coisa, era outro país. Então, o importante é o agora. O importante é que ele foi evoluindo e virou a maior referência, maior do que qualquer outra revista ou grande empresa... No segmento de conteúdo de turismo. O cara é o melhor e a maior referência. O que todo mundo copia, o que todo mundo quer ser igual, o que todo mundo pensa em primeiro lugar na hora de fazer uma campanha, e com razão, com motivos pra isso. Bom, é assim, que eu fico... Eu queria dar um passo atrás. Eu sempre gosto de dar um passo atrás, né? Quer dizer, vamos voltar. Como é que era antes do blog? Eu sou uma pessoa muito madura de não ter feito uma piada com isso. Como é que era o mundo... O que era o blog antes dos recursos digitais? Como é que era o blog analógico? O que que era aí? Ele era um... blog analógico? Ele era uma carta que a gente mandava para as pessoas? Tinha. Não, ele existia. A newsletter da família, talvez. Ele existia, ele era o fanzine que as pessoas faziam, né? Tinha muito isso. É, tá bom, é um fanzine. Mas ainda assim não é a mesma coisa, cara. Porque a ideia do blog é ser conteúdo diário e com coisas que você tá pensando, isso é muito pessoal. O fanzine não, geralmente era um grupo de amigos que se juntava para falar de um assunto. Tal. Isso, isso. O site era o fanzine. Isso. Porque quando a internet começou, a primeira coisa que a gente ia... Eu não sei você. Primeira vez que eu sentei num computador e tá, vamos ver o que é internet. O que eu fui fazer? Fui ver chat, que era maneiríssimo, uh-huh. No Mirk. Ah, eu quero ver aqui um site sobre uma banda que eu gosto. Uh-huh. Isso já existia antes do blog. Isso era a versão eletrônica do zine. Eu acho que tem isso. O blog é um negócio mais... O que tornou o blog tão popular... É a característica pessoal dele. Tá. Uma pessoa qualquer falar da própria vida dela e tá valendo, tudo bem. Tá, boa. E tiveram blogs muito legais nesse sentido, né? É, porque antes dos blogs, quer dizer, as pessoas já faziam diários. Só que elas faziam diários, elas tinham que realmente ter um conhecimento mínimo de HTML ou alguma coisa muito mastigadinha ali para elas conseguirem botar de pé um site e ficarem atualizando o site ali. A Lia, do Just Lia, fazia isso. Isso. Ela tem um blog de moda, né? Ela é uma blogueira de moda, ela se identifica assim e bastante conhecida hoje em dia e tal. E o primeiro site dela foi isso aí que você falou, antes de existir blog mesmo. Mas é legal, né? Porque o pessoal just lia. Enfim. Foi boa essa. Ai, meu Deus, é muito ruim. Até eu fiquei com vergonha. Mas como eu sempre digo, se for bom, não é bom. Se for bom, se for bom, é vergonha. É. Se for ruim, é que é bom. Não tinha que ter um botão de maronada nesse programa. Maronada, dá. É, mas tinha que ser um botão analógico mesmo que a gente aperta. E vaza o microfone, sabe? Vamos providenciar isso, fazer um app. Make a there's an app for that. Então, assim, as pessoas faziam isso. A gente podia fazer no Kickstarter. No Kickstarter. O botão da maronada. É só uma caixa com um botão vermelho quando imagina, você aperta imagina sai. Imagina o fracasso desse Kickstarter. Mas era um catarse. Então, assim, vamos lá. A gente fazia. As pessoas faziam e era muito difícil. E eu lembro do GeoCities, quando você fazia aquelas primeiras paginetas. Sim, GeoCities era uma ferramenta de sites, não de blogs. Isso. E você tinha que fazer, você tinha que se virar, você tinha que fazer ali e subir os arquivos. Eu fiz editor. Eu fiz uma página em homenagem ao Carl Sagan. É muito nerd, né? Falando sério, parabéns. Eu fiz uma fanpage, eu fiz uma página em homenagem ao Carl Sagan. Você devia apanhar muito na escola. Não, pior que não. Eu não fui. Eu fui uma pessoa bem normal na escola, nessas coisas. Porque eu era grande, né? Pessoas grandes não sofrem tanto assim. A gente é... Ah, eu era grande, eu sofria bastante. Não, mas eu não era grande na escola. Não era? Não, eu era. Você cresceu mais tarde? Foi, é. Você fez um diário sobre isso? Não, devia ter feito. Então eu lembro de pegar o GeoCities e aí aprender a usar... Como é que é o nome daquele software da Microsoft ruim? Front Page. Era horroroso. Mas assim, mas quando ele apareceu, era incrível. Eu falei, nossa, eu monto aqui, aperto o botão, ele gera uma página HTML. Ele era um WYSIWYG. What you see is what you get, exatamente. Então assim, nesse momento, você precisa ter muita vontade para botar de pé. O que eu acho legal é aquele momento... Eu também sou muito maduro de não ter feito piada com isso. Eu acho legal é quando a tecnologia faz uma coisa que é assim, tira da frente todas as barreiras pra você criar, e aí só sobra criar. Entendeu? Tipo, eu aperto um botão, aparece o site lá, eu escolho um template, o site tá de pé, e aí assim, com muito pouco eu consigo começar a falar da minha vida. Então assim, mas vamos lá, mas o blog... Ele, durante muito tempo, ele foi esse símbolo, né, da expressão pessoal, esse símbolo de pessoas criativas, né, que se destacavam na multidão aos poucos, porque iam tendo uma produção consistente, os blogs eram legais, ou tinham histórias interessantes para contar, ou escreviam bem, ou tinha algum talento específico. Não, isso era muito legal, que é muito parecido com o que é o podcast hoje, né? Não, eu me apaixonei, me apaixonei, Inagaki, abraço pra você, me apaixonei pelo Inagaki... lendo os textos dele, que assim, o Nagaki, falei, cara, que é esse cara que escreve tão bem? É. Falei, cara, de onde saiu esse cara? O Pensar Enlouquece, né? Pensar Enlouquece. E assim... E tinha muitos blogs nessa época que eram muito bons, né? Coca era boa também, por, não, Mr. Manson, que veio semana passada aqui. Abraço, Mr. Manson! Mr. Manson, o episódio passado foi com o Mr. Manson. E era muito legal ler as coisas. E se bem que ele no fim virou isso que a gente falou, uma revista, né? Ele tinha, é. Na verdade, ele virou um Huffington Post do humor independente. É, ele tinha vários colunistas que cada um com a sua coluna ali. É, porque ele pegou uma coisa assim, ele tinha uma... Era um Cacete e Planeta, mas com a pegada de Onion, com não sei o que, não sei o que lá. Era, com aquela pegada de criar aqueles boatos loucos. Mas era muito novo. Não, esse lance de boatos acho que veio depois, assim. O que ele tinha eram artigos muito engraçados. Era. Escritos pela galera dele ali, que eram muito bons, cara. Tinha um monte de colunistas ali que eram muito bons. Não, e o Wagner tem essa coisa, assim... Ele tava até sério semana passada, né? Mas o Wagner, ele tem um olhar sobre as coisas. Você vai conversar com ele, ele vai parar, pensar um segundo e vai te dar uma tirada, assim, demolidora e engraçada sobre as coisas, né? Pois um olhar engraçado. E a gente acabou descobrindo esses caras. Eu gostava muito dos caras dos quadrinhos também. Tinha o Alan Sieber. Isso. É, como é que é aquele que faz uma tirinha, Mundinho Animal? Arnaldo Branco. Arnaldo. Tinha um monte de caras legais que faziam quadrinhos e que o blog deles era isso, era uma tirinha. E você lia isso e às vezes o... Os Malvados, André Dahmer. É, e esses caras também vieram dos blogs, era muito legal. Tinha um blog que eu adorava na época, chamado Meu Cérebro Dói, que era de um cara de Belo Horizonte chamado Paulo Torres. E esse blog, eu acho que ele era a definição do blog. Era o cara falando da vida dele. Uhum. E ele tinha a habilidade, a disciplina de escrever crônicas sobre a vida dele. Uhum. Hoje eu fui trabalhar, eu fui nadar, eu fui assistir um jogo de futebol. E era legal, era interessante. Ele conseguiu chegar num ponto que isso era bem feitinho, sabe? Que era legal de ver. Acho que isso foi o que fez o blog como ideia deslanchar. Sites como esses, não esse site especificamente, que eu gostava, mas não, ideias como essa. E era isso, né? Já era um primeiro momento em que tinha toda uma cultura e subcultura em que, por exemplo... Você, não só porque trocava link, mas assim, até porque eu nunca troquei link na minha vida, mas você pegava o seu blog e uma das coisas que todo mundo gostava de ver era assim, quais são os blogs que você gosta? E você botava lá os blogs que você gostava do lado. Blog roll, Então era uma coisa muito maneira, porque assim, enfim, eu não trocava link, eu não chegava e falava assim, põe link pra mim. Mas qual era o seu blog? Você. Meu blog era o Meninos Eu Vi, que depois virou o Radar Pop. Meninos Eu Vi era gay? Era um site gay? Não, é porque eu gostava da frase pedófilo? Que era uma frase de rádio assim, meninos, eu ouvi e aí depois, mas a URL não era meninos, eu vi, né, era Alex, sempre foi alexmaron.com. Ah, entendi. Mas aí eu chamava de meninos, eu vi, aí depois eu passei a usar a URL Radar Pop. Uhum. E aí o meu blog foi sendo Radar Pop durante um bom tempo. E aí depois virou o podcast. Uhum. Aí a gente fez o podcast durante um tempão e eu voltei pro Alex Maron e fiquei no Alex Maron e tá lá abandonado. Uhum. No posto há não sei quantos anos. É, eu tenho um abandonado também. É, mas ficou lá um tempão. Mas eu também sou um serial registrator de ideias de URL. Ah, legal. É, como nós sabemos, inclusive, nós encontramos por aí, inclusive. Mas eu sou um serial registrator de ideias de URL. Então eu fui meio que... Sempre que eu tenho uma ideia legal, eu falo, não, um dia isso vai dar um site. Sei lá, custa R$30 por ano, né? Aí quando você vai ver, eu tô pagando uma fortuna. 3 mil reais por ano. Então, um dia vira um site. Então eu tenho não sei quantos sites abandonados com uma conta de WordPress montadinho, com um templatezinho, com um titulinho, não sei o que lá, um postzinho inaugural, não sei o que, que eu fui fazendo logo. Tem que estar abandonados por aí. Que aí é um pouco de cabeça de história. A gente também. Aí eu e o Cris Dias. Como é que é? Obrigado! Como é que é? Abraço, Cris Dias! Já que a gente já ficar ali, que a gente fala alguém, a gente fala abraço, fulano! Eu e o Cris Dias, a gente fez o Radar Pop, né? Mas antes do Radar Pop, a gente fez um site chamado Idearo, que era uma espécie de wiki. É, um pré-wiki, não era uma espécie de wiki. Ele podia ser um wiki se você liberasse. Você tá querendo dizer que você teve a ideia da Wikipedia antes? Não, não, porque se, porque se você tivesse a ideia da Wikipedia, você teria feito a Wikipedia. Uh-huh. Essa é uma das melhores frases do Zuckerberg no filme, é essa. Uh-huh. Né? Se você tivesse... Como é que é? Se você realmente pudesse fazer alguma coisa, você teria feito. Mas na verdade, não, porque a ideia do wiki é anterior à Wikipedia, né? O que o cara fez foi aplicar aquilo brilhantemente ao conceito... de enciclopédia e achar o equilíbrio perfeito, não, né? Mas um bom equilíbrio entre a liberdade de postar o suficiente, né? Então, assim, e um mínimo de controle para filtrar os erros com o tempo. Então, assim, isso foi o grande sacada. O meu ponto ali era assim: aí o Cristiano falou assim, não, vamos fazer um site em que qualquer pessoa pode submeter um texto, o nosso filtro vai ser bem simples, a gente só vai ler, dar um tap e publicar. E esse ler, dar um tapa, publicar foi exatamente o que arruinou o site, porque a gente não tinha tempo de ler, dar um tapa, publicar. Sim. A segunda coisa foi que quando você faz isso, você cria um crivo que as pessoas têm medo de ser submetidas a ele, né? Uhum. Então, assim, pô, mas eu vou escrever. E se o cara disser não? Porque se você abrir um site que é super fácil de entrar e ainda assim eu não consigo entrar, eu sou realmente um merda. Uhum. E aí, sem a gente querer, a gente só tava com medo era de ficar uma coisa muito mal feita, assim. Sem a gente querer, a gente soa até arrogante, né? Tipo assim, não, manda aí que a gente vai pegar e dar um... E não era a ideia, enfim. Então, essa é uma das lições ali. Então, o ideário, ele era o quê? Ele era por causa de um... uma palavra em esperanto e tal. Era por causa de um fanzine. Não era um fanzine porque não era fã de alguma coisa, né? Mas era uma espécie de uma revista que eu fiz na faculdade, que era a mesma ideia. Eu pegava, chamava as pessoas para submeterem ideias de artigos, e aí eu pegava, juntava e fazia uma coletânea, e montava, editava bonitinho no computador, e aí depois eu imprimia uma matriz e deixava em várias xeroxes, como é que é? A clássica lojinha de xerox da faculdade, né? Uhum. Então eu deixava nas lojinhas de xerox da faculdade, botava uns cartazes e falava assim, quem quiser, não vai pagar pra mim. Você vai na xerox e copia o exemplar. Que coisa mais imbecil, né? Que idealista. É, que coisa idealista, né? Por isso que não deu certo. Mas então, assim, então, de certa forma, são as tentativas das pessoas... E as barreiras que elas encontram. O que eu acho muito legal é assim... Aí beleza, aí a gente, com o blog, a gente baixou muito a barreira de entrada. As pessoas começaram a criar bastante. Outros blogueiros que eu lembro... um deles, a gente encontrou no fim de semana fotografando o casamento do Ken, que era o Danilo. O Danilo era blogueiro. E o blog dele era lindo. Que ele fazia aquele negócio de let's blogar, let's isso, let's aquilo, né? E ele trocava de cor, ele fazia um negócio, que era designer, né? E era super legal. A gente se falou pessoalmente pela primeira vez. A gente, caraca, a gente se conhece há um bilhão de anos, que um comentava no blog do outro, não sei lá. E aí a gente se encontrou e tal. Enfim, eu sou fascinado por esse momento, assim. É um momento, assim, super efervescente. Muita gente legal surgiu ali, né? Nosso querido Carlos Menino. Né? Sim, verdade. Surgiu ali. Você conhece ele, né? Conheço. Carlos Merigo. Bom garoto. Bom rapaz. Carlos Merigo surgiu ali também. Aí chega nesse ponto que você falou no começo do programa. O momento que isso se profissionalizou, né? Que isso virou que isso virou um veículo de comunicação de verdade. E aí o Google foi ganhar milhões. Não, não foi. Não, isso aconteceu antes de mim. que aconteceu com o próprio B9, que aconteceu com o Jovem Nerd, com o Rick Freire, que a gente falou aqui. Aos poucos, isso foi se tornando a atividade principal desse pessoal. Porque alguns desses sites, e aí eu acho, principalmente aqueles que traziam algo além da vida pessoal do seu, do seu autor, que era um site de humor, tipo, Não Salvo, o Cocrabô, que a gente falou, se bem que eu acho que Cocrabô nunca foi um sucesso comercial, mas vários sites, o Não Salvo, Kibiloco, o Jacaré Banguela, os sites de entretenimento, de conversa, o Omelete, o Jovem Nerd, os sites de notícias, como o próprio B9, que a gente falou aqui. Enfim, os sites que tinham algum tema específico, eles começaram a se destacar e eles começaram a verdade aqui entre a gente, eles começaram a ter números maiores do que qualquer outro vertical que falava daquele assunto. Porque quem são os verticais no mundo da publicidade? São as revistas e os canais de TV a cabo. Então você tem revistas que falam só sobre economia, sobre carro, sobre moda, sobre esportes. E você tem, na TV fechada, você tem canais que falam só sobre esporte, só sobre moda, só sobre música. E a verdade é que esses sites, eles eram empresas extremamente enxutas. Muitas das vezes era um cara só. Ou nas mais organizadas, não sei o que, era dois, três. E com alcance, com uma capacidade de engajamento muito maior do que revista e canal de TV. Uhum. E também com preço por mil muito melhor. Também. Justamente, muito melhor, justamente porque as empresas eram muito enxutas e porque era um mercado inexplorado, né? Um mercado que não existia. E daí esses sites começaram, esses blogs começaram a evoluir muito. Uhum. Alguns deles se mantiveram blogs, uhum. se mantiveram no formato clássico de blog, né? De ter a timeline ali com uma coisa em cima da outra. E outros não, mudaram para um formato mais de site mesmo, com sessões, tá? Agora a gente falou no começo. Mas aí já numa época em que isso de fato fazia sentido, já numa época em que eles de fato se tornaram empresas e isso passou a ser uma forma mais organizada deles trabalharem. E ao mesmo tempo, essa fase que a gente está falando é a fase que meio que matou o blog. Matou não, porque o negócio não morreu, mas que fez com que o blog deixasse de ser algo tão, tão surpreendente, talvez. É, isso foi. A história toda foi se assentando. É, alguns evoluíram, outros ficaram onde estava mesmo, e a maioria, a grande maioria dos blogs morreram, foram ficando abandonados. Normal, e por aí. Como tudo mais. É. E foi aí que o negócio se assentou. E junto com isso, a gente teve o crescimento absurdo de redes sociais. Uhum. Porque a gente está falando de 2007 para cá. Isso. Então, primeiro teve o Orkut, depois teve o MySpace, teve o Twitter, o Facebook e tudo mais. E também. Teve a disseminação do vídeo, né, cara? Isso. Muitos então, desses conteúdos existem. Esse tipo de conteúdo que a gente tá falando assim, eu mostrando minha vida, ele existe ainda no vídeo. Exatamente. Ele tá no vídeo. Então segura esse pensamento que é aí que eu quero chegar agora. Então a gente tinha ali um produto muito específico que, na maior parte das vezes, passado aquele primeiro momento, as pessoas criaram o espaço delas, o site delas, e que elas controlavam e tal. E aí tem um momento em que algumas coisas foram acontecendo. As redes sociais chegaram e foram começando a oferecer alguns caminhos para essas pessoas. Além disso, algumas dificuldades bem específicas foram solucionadas. Eu até falei isso, porque o episódio passado a gente falou muito sobre vídeo. Eu falei, o Wagner estava aqui. Então, uma das coisas que ele falava era assim, cara, o YouTube, quando ele surgiu, era um negócio para mim que era assim, eu para subir um vídeo... Ele ferrava o meu custo de banda daquele mês. Eu ficava ferrado. Porque se fizesse sucesso, eu chorava. Eu falava, acabou, não vou ter dinheiro para pagar a conta de uso de banda do meu site, do hosting. Então, a primeira coisa que o YouTube fez foi isso. A segunda coisa que ele fez foi, pô, além de eu não precisar me preocupar com isso, eu posso postar vídeos sem precisar me preocupar com o custo de disseminar o meu vídeo. Isso é problema do YouTube. Esse é problema dele, não meu. É, e aí... Mas no começo do YouTube tinha limitação, né? Tinha limitação de número de views, número tinha limitação de peso, do tamanho do vídeo, tinha um monte de limitação. Até, justamente o Google, até que o Google chegou e resolveu, né, todos os problemas deles, né? É, mas isso tanto era um problema que mesmo pro YouTube era um problema. É, pois é. E um monte de coisas aconteceu, né? A banda ficou mais larga, as ferramentas se popularizaram... Você tá doido pra fazer uma piada de novo. As ferramentas popularizaram, né? A gente passou a ter webcam, celular, computador, notebook, depois vem tablet e tal. E aí, de novo, tem aquela coisa do treinamento intensivo de gerações e gerações que sabem pensar a mídia, né? Quer dizer, as pessoas sabem fazer vídeo, sabem fazer foto e tal. E elas começaram a querer se manifestar com isso, porque é aí que a gente começa a pegar isso que você falou. Tipo, os caras que faziam os blogs e contavam a história da vida deles em blog, passaram a fazer isso em vídeo. Sim. Né? Além disso, além disso, com a proliferação de rede social, quer dizer, tem uma rede social muito específica que se chama, o nome dela começa com F, termina com Facebook, que foi aperfeiçoando de uma forma muito intensa as ferramentas de publicação e tornando elas muito mais organizadas e poderosas e tal, não sei o quê. E aí hoje em dia tem mais outras opções, então assim, mas a sensação que eu tenho hoje em dia é que com a ideia de que você tem uma página e de que você tem uma ferramenta de publicação relativamente sofisticada, que você publica vídeo, faz pergunta, você faz enquete, foto, galeria, não sei o que lá, aos poucos, o Facebook foi tomando, no imaginário das pessoas, o lugar do blog, né? É, porque tanto o Facebook quanto o Twitter, e até o MySpace antes disso, e o Orkut também, eles trouxeram uma coisa que o blogger não tinha, que é a audiência já garantida para o seu conteúdo. Isso. Quando eu postava alguma coisa no meu blog, eu colocava lá e, seja o que Deus quiser, tinha uma galera que depois ia contar, que ia achando e tal. Na rede social fechada, onde tudo isso está sempre compartilhado, então você postou alguma coisa, todo mundo é notificado, o pessoal vem ler, dá feedback, você lê as coisas deles também. Acho que esse foi a grande evolução que teve aí. É, pois é. Só que aí minha pergunta para você é o seguinte, tá, e nesse mundo, né, que fim levou o blog? Então, eu acho que a primeira resposta pra isso é ele virou vlog. Porque o blog tá nas redes sociais, como a gente acabou de dizer. Então, ao invés de eu fazer um post no blog, eu faço um post no Twitter. Ao invés de fazer um textão enorme no blog, eu escrevo no Twitter sobre a minha vida. Até em vários tweets, se for o caso. Ou no Facebook. Então eu coloco lá no Facebook. No Facebook dá pra fazer textão, dá pra colocar foto, dá pra colocar um monte de coisa. Esse conteúdo inicial, principalmente o conteúdo do a minha vida compartilhada com os meus amigos e meus familiares, ele foi pra esse lado. Porque o blog tinha muito disso, né? O blog era uma maneira de você compartilhar a sua vida com seus amigos e familiares. Não era de você ficar famoso ou com estranhos. Então nesse ponto foi pra lá. Muita gente, inclusive, vários relatos são de pessoas que o blog saiu de uma lista de e-mails, assim, o cara mandava e-mail para um monte de gente, aí ele descobriu a ferramenta do blog, e em vez de ficar mandando e-mail para um monte de gente, ele falou assim, gente, agora vem aqui que vocês vão ver as mesmas coisas que eu escrevi por e-mail para vocês aqui. Tinha muito disso. Então eu acho que dessa parte, da parte do vou fazer um blog para mostrar as fotos do meu filho para minha família, isso foi pro Facebook, foi pro Twitter. Facebook e foi pro Kut, e companhia foram resolvendo isso. Foi pro Fotolog, quando foi a vez do Fotolog, foi pra essa galera ao longo do tempo. Agora, o conteúdo, o conteudão mesmo, principalmente o conteúdo do blogueiro que virou celebridade, ou que fala pra muitas pessoas e tal, esse cara, ele meio que foi pro vlog mesmo. Primeiro pro vlog, dentro do YouTube, o cara gravando com a webcam dele, falando, sentado numa escrivaninha, falando pra câmera. E aí, na sequência, isso foi evoluindo e tal, até o que são vídeos altamente bem produzidos, né? De pessoal que faz esportes radicais, ou de tutorial de maquiagem, esse tipo de coisa, até para um outro lado de um pessoal que faz um produto altamente detalhado sobre a vida dele, que é o Snapchat. Que eu quero falar assim: estou entrando no hospital, estou na minha consulta no hospital, estou saindo do hospital. Eu acho que esse conteúdo tá aí. O fim do blog, ele só mutou, ele deixou de ser texto e passou a ser vídeo. Mas e os blogs que viraram sites profissionais? Também, é. Mas aí, eles perderam essa característica. O B9 é um site, né? O B9 não é mais um blog. É, por exemplo, é. O B9 é um site com múltiplas... O Hypeness, que foi um site que trabalhou com a gente muito tempo, ele tem uma cara de blog. Ele começou com a gente pequenininho, ficou enorme, ficou um site gigante em audiência. Gigante em conteúdo, em alcance, mas ele nunca perdeu a característica dele de blog mesmo. Aquela ordem cronológica invertida. Que é a ordem cronológica, é. Mas ainda assim, ele não tem mais aquela característica, ele não tem a característica do blogueiro, sabe? Ah, esse é o blog do fulano. Ele trata sobre um assunto muito específico, ele trata ali sobre conteúdos muito compartilhados. Ele parece mais institucional, mais empresarial mesmo. Assim como é o B9. É que o B9 nem essa característica tem mais. Ele tem cara de um site mesmo, de uma revista, sei lá. Não, ele tem uma home editada que não tem a característica de aparecendo que saiu por último, né? Exato. Que é a mesma coisa com o Omelete, a mesma coisa com o Jovem Nerd. Eles, é o que a gente falou, eles viraram empresas. Acho que não é nem uma questão deles viraram sites, porque a gente não tá falando aqui de formato. Eles viraram empresas. Esse era o meu próximo ponto, porque na verdade eles não são só um site, né? Tipo assim, o Omelete tem canal no YouTube. Mesmo do Rick Freire, que a gente falou no começo, Viagem na Viagem, que tem a figura do blogueiro e tem o formato blog, ainda assim ele virou uma empresa. Tem uma equipe, tem vários editores, tem repórter. Entendi. Mas e aí? O que que esses caras fazem? Quer dizer, nesse mundo, como é que se opera, né? Primeiro assim, eu queria saber, pra onde vai uma pessoa hoje quando ela quer começar alguma coisa? E de novo, tanto é falar de si, quanto falar de alguma coisa que ela ama, né? Pra onde ela vai? Né? Ah, cara, mas é impressionante que isso tenha acontecido em, sei lá, 10 anos, 15 anos. Mas isso é o ciclo da vida em qualquer indústria. Ah, make money, nanana, nanana, nanana. Não pode. O que foi isso? A música do Rei Leão, Ciclo da Vida. Ah, entendi. Foi muito longe essa referência. Esse é o ciclo da vida em qualquer indústria. No começo é todo mundo amador, todo mundo com ideia, criando e tal. Depois o negócio se assenta e é muito mais difícil entrar. Então naquela época você podia muito bem ter uma ideia. Putz, vou fazer um blog falando sobre as minhas receitas. E 10 anos depois você seria um super blogueiro de receitas famoso e conhecido e tal. Hoje não dá mais, é assim... Mas tem outras coisas que estão surgindo agora onde talvez você possa fazer isso. Outras indústrias. Na indústria do blog, especificamente, isso... Claro que dá pra você criar um site e se tornar um site grande em pouquíssimo tempo, relevante em pouquíssimo tempo. Isso dá em qualquer indústria. Tava falando com um amigo esses dias. Olha, se há 10 anos atrás você chegasse e falasse assim, ó, vou abrir uma nova confecção de roupas esportivas pra dominar o mundo. Todo mundo ia falar assim, ah, até parece. Tipo, você vai competir com a Adidas e a Nike? Uhum. Que nem a Reebok é capaz de competir mais? Uhum. São só esses dois e acabou? Aí o cara falou, criou Under Armour, uma marca que veio do nada e se tornou uma marca importante. Toda a indústria tem espaço pra você chegar, inovar e crescer, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Lá atrás, quando os blogs estavam começando, isso era realmente pra qualquer um, assim. Era pra qualquer um que estivesse disposto a tentar e tivesse algum talento. Agora já não é mais assim. É mais complicado partir do zero. Mas eu acho que mais louco é que... Isso pode ser até bom, de certa forma, pra você pensar isso. Porque assim, antes você ficava... Antes não, você não pode fazer isso. Mas antes era meio que assim, só existia essa maneira de começar. Antes você criava uma marca, ela só existia no site. E aí você, dali que você ia derivando, ah, vou criar um canal no YouTube, ah, vou criar um Twitter, ah, uma conta do Twitter, ah, vou criar minha fanpage no Facebook e assim por diante. É, uma das coisas que eu acho que é fascinante do digital é que quando você tem o digital na sua frente e você tá lá falando assim, eu quero ter voz, né? Eu quero começar a falar de alguma coisa, quero falar de alguma coisa que eu gosto, quero falar de mim, quero conversar com as pessoas. Tem uma primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo, que é assim, tá bom, mas como é isso? Eu vou escrever, eu vou fotografar, eu vou me filmar, o que que é? Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Porque, efetivamente, você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Antes, se eu falar assim, bom, eu vou lançar um programa de rádio, na rádio, você sabia que você precisava da sua voz e acabou, né? E você pegar as pessoas pelo ouvido. Quando você chegava ia trabalhar numa editora, você sabia que você precisava escrever bem, tirar foto, arrumar uma pessoa para desenhar uma revista bonita, né? Porque você fazia uma revista ou um jornal, sei lá como for. Você tinha um set de decisões especificamente limitado, né? Essas skills muito específicas. O digital tem essa característica assim, cara, você chega lá. Eu lembro quando o Omelete... Eu lembro quando o Cris veio para São Paulo, muitos anos atrás, lá na Coméia e tal, e aí eles convidaram o Omelete para fazer vídeo, por exemplo. E no início eles estavam começando, eles não tinham muita habilidade com aquilo ainda. É que eu acho... Só você ver o canal do Omelete, que é um canal muito legal hoje em dia. E assim, hoje em dia, você nem... Quem diria, né? Tipo... super desenvoltos, fazendo um monte de coisa legal, produzindo um monte de coisa e tal. E assim, mas eles começaram simples pra caramba. E já tinha um site. E hoje, quando você pensa na marca, o site é uma parte da discussão. Talvez o canal de vídeo seja mais importante, mas no meio disso tudo tem uma marca, que é maior do que o site, maior do que o canal, quer dizer, é uma marca que existe a despeito de qualquer outra coisa. Então, acho que, de certa forma, isso é muito legal. Porque eu acho que um desafio clássico com as empresas tradicionais é elas se entenderem como líquidas. E elas não se entendem. Elas querem ser... Elas são primeiro a mídia onde elas nasceram e depois elas vão pensar nos outros. É muito difícil isso, né, cara? É muito difícil você mudar, enxergar. Eu tô falando... Quando você fala de uma grande empresa que não consegue se perceber como líquida, como adaptável... Que é a história da maior parte das grandes empresas, né? Ok, é isso aí. Mas essa é a história que eu contei no começo desse programa. Eu era um garoto recém-formado e eu também não conseguia. Eu também não conseguia perceber que eu tinha que fazer a coisa líquida. Eu tentei fazer a coisa toda quadradinha ali e deu errado. E se isso é difícil pra alguém que não tem nada a perder, imagina como pra uma empresa que é gigante, que ocupa campos, tem milhares de funcionários. Tem toda aquela estrutura e tal. É, eu acho que isso também... Não é nem que é bom ou que é ruim, é só parte da vida, é assim que é. Tá, e aí agora assim, a gente vive num mundo que tem Medium, Facebook tem o Instant Article, tem página, não sei o quê, o YouTube oferece o canal monetizável. É, e aí, como é agora? O que fazer agora? É, eu escrevi um artigo no B9 que teve uma recepção bastante diversa, assim, a gente achou ótimo, a gente achou uma merda. Hoje eu tava falando isso. Eu não sei se isso é o certo ou não, se isso é o futuro ou não, mas a direção que a gente caminha hoje... Essa direção é, o conteúdo fica na mão dessas grandes plataformas, cada vez mais. Já era na mão do blogger, já era na mão do Geocities. Não deixava de estar numa mão de uma plataforma. Só que as plataformas que existem hoje, comparadas com essas aí de 10, 15 anos atrás, elas são mais capazes, elas já viveram tudo isso e elas têm um controle maior ali. Então, o que o Facebook faz o tempo todo é, vem colocar o seu conteúdo aqui dentro da minha plataforma. mas aí o controle dele é meu. E eu acho que o caminho, eu falei do Facebook como um exemplo, mas o YouTube é a mesma coisa, o Medium é a mesma coisa. Eu acho que o WordPress, de certa forma, eu acho que a gente caminha para isso, a gente caminha para um futuro onde esse conteúdo criado por pessoas comuns ou por pequenas empresas, ele vai ser, em parte, uma propriedade dessas grandes plataformas aí. Entendi. E você não fazer isso... Vai ser normal. E não fazer isso é você estar off the grid. Assim, já é normal, mas você vai chegar a uma naturalidade maior. Mas você não fazer isso, falar assim, não, eu não quero estar, eu quero ter o meu site sozinho, não sei o que, sem depender de ninguém. Beleza, mas você é um independente maluco, você é um fanzineiro. Você é um... Na verdade, você tá na cabana da floresta. Pode até ser que dê certo, é louvável, porque você vê sites muito bem sucedidos, muito grandes, muito bem feitos, que ainda assim acabam ficando dependentes do YouTube, do Facebook, do Twitter, para gerar tráfego, para chamar a atenção da audiência. Eu acho que, no fim, é um pouco como a gente fala na Amazon. A Amazon, ela não vende livro para você. Uhum. Ela vende você para as livrarias. Uhum. Ela vende você para as editoras. E é um pouco isso, né? O Facebook, Twitter, o YouTube, ele não vende o seu vídeo para a audiência. Ele vende a audiência deles para você. Acho que é um pouco isso, no fim. Entendi. Bom, acho que senão a gente vai viajar aqui. Hoje eu me prometi que a gente vai ficar... Eu estourei o tempo nas últimas semanas, né? Então, assim, hoje eu vou segurar a onda, senão a gente... Porque eu durante muito tempo eu consegui manter na casa dos 45, 50 minutos. Aí eu afrouxei, sabe? Sei. Semana passada deu um minuto, uma hora e 15, tá? Virou uma zona. Eu quero saber de você, ouvinte, o que você acha disso? Qual é o... Você concorda? Você acha que é isso? Quer dizer, que mais do que um blogueiro, a gente, com todas essas opções, a gente tá, na verdade, quase que chamando as pessoas às armas, no sentido assim, tipo, olha, você agora... Você manda as pessoas as ferramentas criativas, né? As armas como ferramentas criativas. Agora, meu medo, e eu quero ouvir o que os nossos ouvintes pensam, assim, se a simplicidade do blog era uma barreira a menos que fazia com que as pessoas fossem muito assertivas e diretas, eu acho que o excesso de opções às vezes pode ser meio paralisante, mas ela não sabe direito por onde começar. Esse é um medo meu, assim, tipo... Ah, cara, mas... Aí começa pelo post? Não, eu acho que a pessoa que quer produzir conteúdo, tem talento pra isso, tem um desejo disso, tem uma necessidade disso, ela se vira, cara, ela vai lá e faz, e aos poucos ela vai aprendendo o caminho certo, sabe? Ela faz de um jeito, depois ela, putz, não era aqui, eu devia ir naquela plataforma ali e tal. E a gente vê isso acontecendo tantas vezes. Uhum. A gente vê, sei lá, tão frequentemente um site pequenininho, um produtor de conteúdo pequeno se transformar em algo grande e relevante. E cada vez vindo de uma plataforma diferente. Você vê, o Sensacionalista era um site, e hoje é um dos maiores sites do Brasil, os mais importantes. Um dos mais engraçados. Tem aquela menina que fazia uma fanpage no Facebook falando mal da escola dela, da escola pública que ela estudava, chamava Diário de Classe, eu acho. E foi lá, cara, ela começou pelo Facebook mesmo, e ali ela colocava as coisas, e dali viralizou, dali todo mundo passou a conhecer ela. O que eu acho legal dessa indústria é que toda hora alguém apareceu que você não viu chegando. Quem viu o BuzzFeed chegando? O BuzzFeed, que hoje é tipo uma instituição, quem viu isso chegando? Né? Ou o próprio 9gag, quem viu isso chegando também? De repente, pá, tava aí, gigante, site enorme em tráfego. É quando ele entra no radar da maior parte das pessoas, que não são early adopters, ele já tá gigante, né? Subitamente você vai ver. Ou plataforma, sabe? O Instagram. Quem podia imaginar que isso ia ser relevante? Snapchat. Sério, se alguém chegasse pra mim com a ideia do Snapchat, eu ia falar assim, cara, desiste, até parece. Twitch TV. Tipo, o Twitch TV faz exatamente o que o YouTube faz. Por que alguém... Sabe? Funcionou. Aliás, eu tava vendo, tem um programa chamado Startup, já falei isso aqui no programa, vou falar de novo, porque todo programa é o primeiro programa de alguém. Mas eu tava vendo um podcast chamado Startup, em que eles falam a história de várias startups americanas e tal, não sei o quê, inclusive algumas que você nunca ouviu falar. E é muito bom, inclusive a primeira temporada desse podcast é a história da empresa do podcast, que é a Gimlet Media. Sei. Eu ouvi já também. E aí eles fizeram... Mas eu acho meio sacal, acho esse papo de... Não, empreendedorismo, ele tem muita atuação. Mas é que o que eles fizeram de legal nesse programa foi o seguinte: eles contaram a história do Twitch sem avisar que era o Twitch. Ah. Eles contaram a história de forma cronológica, sem nunca avisar, assim, onde vai dar essa história. Então, você e assim e tal. E eles criaram essa empresa. Essa empresa tá. Que era o Justin TV, né? Uhum. Que era o Justin TV. Então eles contaram a história inteira até chegar no Justin TV e foram mostrando, assim, como foi um fracasso, foi um sucesso de público no início, porque foi depois esfriando, mas que era uma coisa assim, tipo, que não tinha pra onde ir. Uhum. E que aí os caras foram olhar o Analytics e vendo que as pessoas estavam postando o gameplay delas. Então, assim, se a gente focasse nisso? E no meio dessa história surgiu a ideia de criar um negócio que era o Twitch. E é uma ideia bilionária. Mas os caras, antes de chegar na ideia bilionária, eles ficaram andando em círculos durante anos, perdendo dinheiro, sem saber o que fazer, numa incerteza, né? Tipo assim, cara, e agora? Será que a gente vai ter grana pro mês que vem pra pagar as contas? É. Groove Shark também foi assim. Se é Groove Shark, não teve uma feliz, né? É, pois é. Exatamente. Você já viu uma história sensacional, totalmente inusitada, de que o Fotolog virou um lugar de encontro de fãs de caminhões? Não. É uma história bizarra, cara. O Fotolog ainda existe. Ele ainda é usado. Eu não sei se é o Fotolog, se é o Flogão, não sei. É um desses das antigas. E tudo que é colocado lá, ele foi adotado por uma comunidade de fãs de caminhões. Tem uma galera que vai pra beira da estrada, principalmente o pessoal do interior, coisa assim, que vai pra beira da estrada só pra fotografar caminhão. Ah, que louco, hein? E eles tomaram a plataforma pra eles, só tem conteúdo deles lá. Eu estou no Fotolog enquanto a gente tá falando. E eles têm uma... Eu não tenho certeza se é no Fotolog, se é no Flogão, ou se é em outra coisa similar. E eles têm um negócio, uma característica, é um negócio muito clandestino, cara. Que chama quebrada de asa. Já ouviu falar disso? Não. Quebrada de asa, eu levei um tempo pra aprender. É quando o caminhoneiro faz tipo um zigue-zague. E isso faz com que o trailer que ele tá puxando levante do chão, entendeu? Ele faz um zigue-zague com o caminhão. E isso faz com que as rodas de um dos lados do caminhão saia do chão. E isso é muito perigoso, porque você pode virar um capotamento. E essa galera, eles vão pra beira da estrada e eles ficam fazendo sinal pro caminhoneiro fazer uma quebrada de asa pra eles poderem fotografar. E dentro dessa comunidade eles têm um status, tipo, olha, consegui uma quebrada de asa. Que louco. E isso gera um status entre eles, cara, de colecionadores de fotos de caminhão. Então é o seguinte, queridos ouvintes, queremos saber o que vocês acham dessa história toda. Como é que é? A minha pergunta inicial é: que fim levou o blog, né? O que que vocês acham que aconteceu com ele? Vocês concordam com a gente? Vocês concordam com... Eu acho que vocês deviam concordar com o Guga, porque o Guga entende um pouco desse negócio. Mas tudo bem. Vocês não podem... Pode ser que vocês não concordem, né? É, mas isso não teria a menor graça. É, não teria a menor graça. Então, quero ouvir o que vocês acham, se vocês ainda usam blogs, ou se pra vocês, realmente, o blog... Vocês passaram a consumir ele de uma outra forma, né? Na forma de um vlog, na forma de uma página no Facebook, um canal do Medium e assim por diante, né? Que você segue alguém no Medium e tal. Quer saber como é que é isso para vocês hoje? Como é que vocês se relacionam com essas pessoas que criam conteúdo de uma forma que não eram profissionais, né? Quer dizer, que não vieram da indústria, até ficaram profissionais depois, né? Que isso é uma das coisas interessantes da história. Quero saber. Vamos lá, comentem, digam o que vocês acham, mandem e-mail. Estamos esperando por vocês, ok? Okay. Então, semana que vem, provavelmente teremos um hiato, porque... Devido aos sinais da NBA, igual o Cris disse, devido aos sinais da NBA, não transmitiremos o Zing essa semana. Gugão, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Tipo, você hoje tava meio passando mal. Foi um prazer. Tal. Mas, ó, gente, foi o highlight do meu dia. Foi do meu dia também, foi um dia corrido. Mas, ó, gente, vim aqui, ó... De jantar pro Guga. O Guga jantou aqui, a gente ficou batendo papo. Tava muito bom, bateu um arroz com feijão ali, foi excelente. Foi delicioso, foi ótimo. Então, brigadão, Guga. Até a próxima. Agora vou cadê que você volta aí, né? Que você fica indo e voltando. Agora deixa a gente um tempão sem te ver. Hoje grava no Skype. É, vamos gravar no Skype. Obrigado, pessoal. Adeus. Tchau.